Projeto X Podcast. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E hoje nós estamos aqui reunidos para falar de uma coisa que todos nós gostamos muito do fundo do nosso coração. Menos a cabeça. Óbvio. Eu odeio com todas as minhas forças. Como ele pode não gostar de uma coisa que ele nem faz? Boa, turn off for what? Ah! Enfim, gente. A gente tá aqui para falar sobre nossas histórias de edição. É isso aí. Agora a gente já tá com por volta de 130 episódios. Então a gente já tem muito o que falar sobre as edições que nós fizemos durante o Projeto X Podcast. E como vocês bem sabem, no PXP, todos aqui editam. Então, todos aqui quase tem todos. Uma... É. O senhor tem, esse corrigindo. Recado é pra você. Menos ele. Não regreta nada. Da puta, mas né? Não regreta, não edita, mas isso vai mudar logo. Olha aí. Tá? Espera só. Eu espero. Mas a ideia do Projeto X é que praticamente aqui todos nós editamos podcasts, né? Sim. Então, a gente já tem uma boa gama de histórias para contar do que já aconteceu com a gente durante edições de podcast, como que a gente edita, essas coisas, afim. Vai ser tipo meio um metacast com experiências pessoais sobre edição, zoeira e afim. Desabafos. Ah, vai ser uma lavagem de roupa suja aqui. Isso sim. É, também. Bem, então, antes de mais nada, aqui é o Mug. E cara, eu não vejo porque vocês demoram tanto pra editar um podcast. Né, cabeça? Eu não entendo, a pessoa demora, cara. Como vocês não vão todos à merda? De maneira generalizada. Esse é um podcast pra gente zoar o cabeça. Caraca. A gente vai tirar toda aquela desforra. Ai, ai, nossa, eu tô feliz de estar nessa gravação já. Quer dizer, eu não sei por que vocês acham que é uma desvantagem eu não editar. Quer dizer, eu tô poupando meu precioso tempo com outras coisas. Aí tá gastando meu tempo, né? Porra, caramba. Aqui é a Adri, a pessoa do site com maior porcentagem de backups editados entre todos os membros. Eu não aguento mais editar backup, eu não aguento editar mais backup. Por favor, não me deixem mais editar backup, não dá. Só pelas contagens foram duas por minha culpa e uma por culpa do Sage? Ah, talvez. Posso falar uma coisa? Diga. Fala. Padrão Dri. É. Hashtag padrão Dri. Tudo. A minha vida é um padrão Dri gigante, sabe? É, por isso que você dá nome ao padrão. É, vocês entenderam. Vocês entenderam, tipo, a minha vida toda eu olho em volta procurando a câmera, às vezes, porque sério, tem coisas que não podem ser de verdade. Não, mas olha, eu tenho que falar uma coisa aqui. Realmente a Adri, ela tem um azar, tipo, muito grande. Assim, eu nunca tive problema com áudio. O único que eu tive problema, adivinha de quem é a edição? Coitado. Ah, aqui é o Sage e pague o aluguel. Quer dizer, mandem logo esses áudios pra masterizar, gente. Porra. Caraca, o Sage, ele é certinho. O Sage é o senhor barriga dos áudios. É, fato. Com certeza. Não dos áudios, de gravação, de tudo. Não, mas ele cobra os áudios. É, o Sage é o senhor barriga dos áudios e tem um bando de seu Madruga aqui também que tá devendo 14 meses de áudio pra ele, né? Eu nunca sempre fico devendo áudio. Só pra Fer, uma vez. Mas só demora pra mandar o link. É verdade, ó. É legal, na verdade, a gente tem que começar a fazer isso pra torturar o Sage. Ninguém manda o áudio. Aí uma hora ele tem uma síncope nervosa. Não, eles falam assim, não, eu upei, mas não me mandam link. Então eu não tenho áudio porra nenhuma. Ei, eu já fiz isso, eu upei o áudio e não mandei link. Já fiz isso, já. Acontece. É, muito bom, muito bom. Eu nunca fiz isso. Não. Não. O Luke é um dos piores pra mandar áudio. Puta que pariu. Eu sempre upo no dia. Você não tem instrução de... mais dor de cabeça. Aqui é o cabeça e a melhor ferramenta de edição se chama Sage. Coraçãozinho. Olha aí. Ferramenta gratuita, né? Você tá falando, né? É open source essa aí. Sacanagem. Que relaxo, cara. Estou fazendo um coraçãozinho com as minhas mãos, Sage. Você não sabe o movimento de mão que eu tô fazendo pra você. Eu sei, Sage tá mostrando os dedos do meio pra tela também. Então, vocês estão kits. Bem, então vamos fazer uma introdução básica aqui a essa nossa pequena vida de edição, né? Primeiro de tudo, existe vida para o editor de podcast? Porque, cara, realmente, se você parar pra pensar, a gente que já trabalha, né? A gente tem um trabalho, a gente tem estudo. Quer dizer, a Adri dá aula. A Adri tá aula. Só a gente, ok, a gente releva. Vai se foder. Tá. É sério, eu não sei o que o cabeça tá achando que, tá, que tem o direito de causar na gravação de hoje, cara? Que isso? Essa gravação, você não tem direito de falar nada aqui hoje, moço. Ele tá no modo defensivo, porque a gente vai atacar muito ele. É, já... Ele já tá, tipo, com as garras afiadas, tá ligado? É. Eu já sabia o que, que ia vir pela frente, não é surpresa, não. Já tô me preparando aqui. Mas, então, a gente tá falando dessa parte de vida, porque, realmente, ó, a gente trabalha, a gente estuda, e aí do pouco que sobra das nossas horas, tipo, de lazer e aproveitamento de vida, a gente gasta com vocês, nossos ouvintes, deixando vocês sempre com podcast durante a semana, essas coisas. Então, editar podcast demanda tempo, sério, demanda tempo. Sim. Pra uns mais do que pra outros, mas demanda tempo. Ele não é feito do nada. Então, a gente sempre tem que separar um tempo da nossa vida pra poder, tipo, editar um podcast, né? Não pensa você, por exemplo, você tá criando um podcast, tipo, que, ah, vou criar um podcast, eu trabalho, estudo, moro sozinho. Tenho família. Família, amigos, namorado, esquece. Cara, sério, esquece. Você precisa de tempo. O que você faz à meia-noite às 6, né? Exato. Você já precisa de tempo pra, primeiro, gravar. Querendo ou não, a gente gasta cada gravação entre de 2 a 2 horas e meia, em média. A gente, né, tá? Projeto X, porque dependendo das pessoas, se elas forem organizadas, até dá pra fazer um pouquinho menos. É, eu tô colocando isso no... No nosso escopo, no nosso... No nosso... Dentro das nossas... Nossos padrões. Nossa realidade. Fora o tempo que às vezes você tem de preparar pauta, depende do cast, demanda um estudo, tudo bem. Sim. Ah, mas vocês estão falando de reassistir um anime, por exemplo. É, mas ainda assim toma um tempo. Claro. Por mais que seja prazeroso. Alguns demandam pesquisa, inclusive. Sim. É claro. Existe outro São Papo de Bar, tipo, esse daqui. Tacou foda-se, vamos falar. É, esse daqui é tipo história random, mas tem muitos casts que antes de eles serem feitos, tem uma pesquisa grande por trás deles. Não só a gente assistir um filme, ou assistir, ou ler o quadrinho, ou assistir o anime em questão, mas vocês perceberam que toda vez que a gente fala, vamos usar um exemplo que eu participo mais, que é anime. Vocês perceberam que a gente sempre traz pra vocês informação de estúdio, de editor, de... Seiyu. É, de dubladores, de diretor. A gente traz um monte de informação que não tá lá pronta pra vocês. Por mais que a gente pareça já saber tudo de cabeça, a gente dá uma pesquisada antes. Fica aí a dica. É, e outra coisa também, a respeito do tempo pra edição, cada pessoa aqui tem o seu método. A gente padroniza várias coisas. O meu tem um nome que é ruim, o meu método. Eu gosto de chamar ele assim. Não, o seu método é inexistente, né? Seu método é mandar o Sage fazer. Não fala que o Sage é ruim, cara. Eu não gostei disso. Porra, eu também não gostei disso. Não, o meu método... Ó, gente, vocês estão confundidos. Eu tô falando do meu método, não do meu equipamento de edição. Porra, virei equipamento agora. Cara! Que coisa. Caraca, olha, hoje eu acho que o Sage pede as contas do site. Amizade, cara. Ó. Ai, ai. Uma merda. Amizade, ó. Esse advogado, viu? Mas aí cada pessoa tem a sua técnica e algumas pessoas são mais rápidas nisso, outras pessoas são mais lentas, outras pessoas enrolam mais. E cada um tem o seu jeito de trabalhar. Tem gente que corta muito, tem gente que não consegue cortar tanto assim, tem gente que vai pôr na música enquanto tá fazendo os cortes, tem gente que só coloca a trilha sonora toda depois. Então, cada um tem a sua metodologia própria, né? Mas todas elas, invariavelmente, tomam tempo. Assim, exatamente. Existem podcasters, existem podcasters, né? É assim mesmo. Não, e outra coisa, às vezes um cast demanda, o cast em si demanda um trabalho maior na edição do que outros, exato, entendeu? Intencionalmente ou não, né? Às vezes a gravação é um fiasco do começo ao fim, você tem que salvar alguma coisa na edição. Então, às vezes a gravação foi meio conturbada, com problemas, ou o ritmo não tava muito legal. Várias vezes, eu já peguei cast assim, ou seja, eu sei que várias vezes ele brinca com essa questão de quebra-cabeça que ele fala, né? De você ter que, às vezes, mover blocos inteiros de lugar. É muito divertido essa parte. Eu detesto. Eu gosto. Eu detesto porque eu me confundo inteiro. Coisas que eu adoro que acontece, assim, eu vou editando, escutando. Aí, lá na frente, vem alguém e fala assim, a Adri que tá editando mesmo, foda-se, coloca isso lá 1 hora pra trás. É, exatamente. Isso é adorável. É. Porque sim, porque foda-se o editor, né? Aliás, o resumo, né, da ópera, foda-se o editor, sempre. É, claro. É, na verdade, assim, foda-se o editor é o melhor pra que a gravação flua da melhor forma. Se a gente ficar pensando no editor, a gente deixa de fazer um monte de besteira que, às vezes, melhora o conteúdo depois de passar pelo filtro e trabalho dele. Se vocês não perceberam, toda gravação em que a gente tá junto, sai alguma discussão, alguma merda e ela não sai do lugar, entendeu? Que a gente fica dando volta, que a gente é besta. Nossa, isso ia dar uma felicidade pro editor? Nossa senhora, uma volta. Ainda não são as gaguejadas do Rod. Ainda não é a pior coisa que já teve. Aproveitando, peço pro editor achar o puxa-frango que o Panda encontrou dentro de um cast e coloca pra vocês verem o que é o Rod. Vai lá, procura essa porra. Eu lembro, acho que é no quarto livro que tá tendo a resolução, que você tá entendendo que tá... What? Oh my god! Uma coisa que eu quero saber, tipo, às vezes você tem que se focar demais com a edição, né? Tipo, eu tenho vezes que eu me fecho no meu quarto, foda-se o mundo afora, velho. Ah, eu também. Eu esqueço, cara. Eu também. Que assim é o jeito que eu mais... o método de edição tem que ser esse. Consigo, tipo, andar podcast. Eu fecho Facebook e fecho, tipo, tudo. Só deixa o WhatsApp, porque se eu morrer, eu consigo mandar alguma mensagem pra alguém. What? Ah, claro, é. Porque depois que você morre... Se você morrer, você consegue mandar, no máximo, uma mensagem psicografada. Mas ok, valeu a intenção. Não, se eu estiver morrendo, eu quis dizer. Tá? Ah, tá. Ah, é claro. A melhor coisa que você tá tendo infarto é digitar no WhatsApp socorro. Porque é melhor do que chamar a sua família, que tá na porta do lado. É que questão, cabeça. Por exemplo, no dia de hoje, eu tô sozinho em casa, entendeu? Então, tipo, não rola. Então você liga pro 90. Ah, foda-se. Não, aí ele põe no WhatsApp, chama o Samu. Samu, por favor. Tá bom. Chama o Samu, por favor. Mas então, a minha técnica, apesar de não funcionar, cara, eu desligo o roteador, porque eu não sou forte o suficiente pra não abrir algum abrir o navegador ou alguma coisa. Então, eu tenho que desligar o roteador, desligo a TV e, sei lá, e tiro tudo que pode ser interessante da minha frente, porque senão a edição não vai pra frente, cara, porque tudo é mais legal do que editar um podcast, sério. Eu prefiro estudar direito tributário. Cara, eu gosto de editar. Assim, eu gosto de editar, mas eu tenho esse problema também que eu não tenho foco, e não é um problema só em edição. Eu não consigo eu tenho um problema de me concentrar nas coisas. Deve-se mas, assim, duas coisas que eu percebi. As minhas edições, quando cai a internet de casa, elas avançam maravilhosamente. Sim. Sério, eu fico extremamente mais produtiva. E madrugada. Por que madrugada? Porque não tem mais ninguém acordado, nenhuma das pessoas com quem eu converso tá online, aí eu tenho menos distrações. Aí, de madrugada, eu consigo editar bem. Tanto é que toda vez, 90% de cast, playlist, caixa de entrada, os caralho a 4 que eu editei, quando que eu mandava? 4:30 da manhã, 5:30 da manhã. Porque é de madrugada que eu consigo editar mais, que é quando eu consigo me concentrar um pouco melhor. Eu gosto de editar, eu acho legal fazer isso. O problema é que meu foco pra isso é zero. Concentração é uma coisa difícil de ter. Olha, eu consigo ter uma boa concentração. Na verdade, eu tenho uma empolgação pra começar a editar logo esse negócio. Então, por isso que eu mando. Manda logo esses áudios, gente. Porra, pra começar a editar. Na verdade, eu vou ser bem sincero aqui. Isso acontece poucas vezes. Mas quando eu acho que eu realmente vou ter que editar um cast, eu torço pra ninguém mandar o áudio. Sério, esqueçam o áudio. Porra. Esqueçam. Porque daí... Porque quando eles não mandam, eu não tenho como começar a editar. You bastards! Ai, entendeu? A culpa então, não é sua, né? Exatamente, olha, eu consigo. Olha só, a consciência fica mais leve pra cabeça. Porque se os áudios estiverem comigo, sério, por mais babaca que eu seja, eu ainda tenho um pouco de peso na consciência de atrasar. Então, assim, se todo mundo, se alguém esquecer o áudio, por exemplo, o Mug não mandou o áudio, puta, eu fico feliz. Porque eu não tenho o que fazer, entendeu? Não é comigo. Ai, que pena, o áudio não chegou, não tem como eu editar. Meu, que relaxo. Olha que canalha. E você nem pra lembrar os amigos, né, pra mandar os áudios, né? Que putaria. Não, eu dou aquela lembrada por cima, assim, ó. Pessoal, quem sabe? Vocês mandaram áudio? Ah, você manda a mensagem lá pras 2 da manhã. Não esquece do áudio, por favor. Assim, sem cobrar. Não tô cobrando vocês, não. Não precisa esquentar a cabeça, né? Na verdade, eu mando isso no PVT do Sage. Que só ele vê. Ele já mandou o áudio. Eu já sou direto. Manda o áudio. Cadê o áudio? Porque o áudio não chegou. Acabamos de gravar. Deu 6 minutos, Sage. Gente, cadê o áudio? Vocês já mandaram o áudio? Não esqueçam do áudio. Cadê o áudio? Então é por isso que é sempre o Sage que cobra os áudios, mesmo não sendo ele que vai editar? Eu que tenho que masterizar tudo. É. Caraca. Pô. É, calma lá. Menos o meu. Mas, cara, o Mug também masteriza, às vezes. Mas então, o Mug nunca cobra áudio. Não, é que a questão é que, assim, sabe o cabeça que, tipo, ele meio que não cobra as pessoas pra passarem o áudio pra ele? Eu também falo, penso assim, tem o Sage que pode masterizar. Então, não, tipo, não, eu fico na minha. Não, olha se aí. Pedirem pra masterizar, eu masterizo na boa. Olha só. Não sou isso. Não é por isso que eu não cobro áudio. Eu não cobro áudio porque eu não quero editar. Não é porque eu quero que o Sage faça algo pra mim. Isso vem depois. Caramba. Não é nesse momento. Meu Deus, que cara. Não, mas francamente falando, essa parte de masterização, a gente precisa, assim, disseminar mais no Projeto X, tá? Dando uma faladinha aqui. Todo mundo tem que saber masterizar, povo. Porque, realmente, masterização praticamente fica em cima de mim e do Sage. O Kiba, muitas vezes ele tem um conhecimentozinho também. Eu não sei se a Fer também tem. O Feto e o Fer também sabem porque eu já ensinei eles, mas... Mas, eu acho que a maioria das masterizações cai pro Sage. Como o meu áudio não tem que masterizar, eu não masterizo. Eu queria aprender a masterizar, só que eu não tenho condição. Se pra editar já é um inferno, meu computador quem dirá masterizar áudio. O problema é o computador, Rodrigo. Eu tô pensando em começar a usar essa desculpa também. Eu acho que eu vou comprar um computador merda só pra eu não ter que editar. É uma boa ideia. Vamos explicar o que é masterização, né, Umu? Rapidamente. O que a gente tá falando aqui? O que é masterização? Durante o processo de se fazer um podcast, né? A gente tem todas umas etapas aqui dentro do Projeto X do que se fazer. Gravação, ok, de boas. Aí a gente coleta os áudios de todo mundo, cobra o aluguel de todo mundo. Uhum. E aí, quando a gente tá com os áudios em mãos, muitas vezes o que acontece? O áudio vem muito baixo, ou às vezes tá estourando, alguma coisa ou outra. Tipo, precisa dar uma ajeitada pra que vocês não xinguem a gente falando que não tá escutando certo participante. É, vamos falar assim, o mundo não é ideal. O seu áudio não vai vir bonitinho do jeito que você tá se pensando, limpinho não. A não ser que você tenha uma X3000, aí é outro papo. Nem assim. A não ser que você seja eu, porque o meu é o único áudio que ele sai do meu microfone da mesma forma que entra para os seus ouvidos. O último C que eu editei seu áudio tava flutuando bastante, cara. Mas aí é você que editar, né, Dri? É tipo um ponto fora. Quando você edita, o mundo conspira. O áudio do cabeça, a única coisa que ele precisa é de um levelator. Acabou. Passou um levelator, tá lindo. É, o do cabeça precisa sempre nivelar, né? Mas é o seguinte, é quando a gente fala masterização, então o áudio que vem da nossa gravação, né, ele vai ter ruidinhos de fundo, vai ter chiados, vai ter barulhos de rua, vai ter cachorro latindo, vai ter qualquer coisa assim, né? Vai ter cliques, etc. Então, a masterização elimina todos esses ruídos, né? O objetivo é isso, para que fique só o áudio nítido da pessoa. Aí depois, durante... Às vezes, eu faço assim. Durante a própria masterização, eu nivelo o áudio. É importante nivelar, na verdade. Na minha opinião. Eu não gosto de quando você tem esse áudio muito alto, depois muito baixo, depois fica oscilando. Exatamente. Nivelar, eu acho que é uma coisa... Assim, a masterização, acho que poucos podcasts ficam se preocupando de tirar ruído, essas coisas. É, mas nivelar é uma coisa muito necessária. É demais necessária. Só fazer um adendo pro Mug também não ser... Não, que às vezes o Mug pode estar sendo um pouco injusto. É o seguinte, a maioria não se preocupa com isso porque eles não gravam com faixas separadas. Sim. Quando você tem mais de um áudio na mesma faixa, você fazer qualquer tipo de masterização ou nivelação é meio difícil. Você, na verdade, vai... Porque os áudios não são da mesma pessoa. Então, o programa, ele fica meio maluco, então ele vai acabar meio cagando o áudio, até onde eu sei. Exatamente. Sem contar que quando você grava em duas faixas, você está geralmente usando um gravador de Skype. E o gravador de Skype, ele usa o áudio que está com mais problema, mais defeito, e ele nivela todo mundo igual, né? É, então, na verdade, assim, quando você grava e é captado pelo Skype, o que você tá gravando não é o seu som real, digamos assim. É um som Sim. que já foi passado por vários filtros do próprio Skype, entendeu? É um áudio piorado pelo próprio Skype. Sim. E assim, e muitas vezes depende de outros fatores. Várias vezes, quando você tenta pegar um áudio desses, ele vem com um pedaço cortado, ele desincroniza. Então, assim, ele vem meio picadinho, ele vem com alguns defeitos. É, na verdade, vamos lá. Aqui no Projeto X, a gente grava em várias faixas. Por quê? Porque a gente tem o costume de cortar todo mundo e ser um pouco sem educação pra tudo. Eu, principalmente. É, ainda mais quando eu cabeça. Eu ligo foda-se total. Mas assim funciona melhor. Eu acho funciona, que sim. Funciona, eu gosto. Eu gosto pra caralho. O resultado sai perfeito. Assim, ó, tá sendo um pouco técnico demais, os ouvintes podem se perder um pouquinho, mas vamos tentar só dar uma explicação rápida sobre métodos de gravação, que geralmente a maioria de podcasts faz, né? Que a maioria faz, assim, em gravação de duas faixas, que são os famosos gravadores de Skype. Então, é o seguinte, o que faz o gravador de Skype? Pega duas faixas, né, de som. Uma separa a pessoa que está gravando, a pessoa que deu o recorde do gravador de Skype, e a outra faixa fica pras outras pessoas. O resto. O restante. O que acontece? Nesse método, se alguém fala em cima de outra pessoa, fudeu. Vai ficar dessa maneira, Sim. hein? Sim, por isso que pra gravar isso aqui precisa ter disciplina. Coisa que o Projeto X nunca teve. Esse é o nosso problema, a gente não consegue ter disciplina em gravação, cara. Não tá certo. A gente tenta ter disciplina quando vai, por exemplo, gravar em outro lugar, né? Por exemplo, sei lá, Paranerd me convidou pra gravar um cast lá. Aí eu vou na minha, a de gente boa. Tenta, e tento ser um pouco menos imbecil que eu sou aqui, né? Sim. Mas o problema maior, realmente, eu acho que é quando junta a gente do do Projeto X, que todo mundo sabe que tem essa liberdade, aí foda-se, a gente corta e vira lindo. Então, a disciplina que eu falo aqui é pra um não falar em cima do outro, então um tem que esperar a pessoa falar pro outro falar, beleza? É, exatamente. Coisa que não acontece na multifaixa, porque a multifaixa tem uma grande vantagem, que é a liberdade total de edição. Você pode fazer a porra que você quiser. Ou seja, cada um grava seu áudio. Exatamente. Cada um grava o seu áudio no seu computador e manda pra uma pessoa que vai juntar tudo isso e editar. Além da qualidade final ser mais refinada, você dificilmente vai ter pessoas se cortando. Você consegue melhorar alguma voz em específico, fazer um corte específico no meio de uma fala da pessoa com mais facilidade. Fica um produto que a gente gosta mais. Você pode organizar conteúdo também, né? É mais fácil de organizar. Cara, quantas vezes a gente já montou fala? A Dri, é muito comum a gente ter que montar falas dela, porque ela para falas no meio. Na verdade, a Dri, ela tem uma boa forma de falar, só que ela se perde no raciocínio dela. Sim, é um problema que eu tenho bastante. Aí ela para no meio da frase. Aí ou você joga ela fora, ou você tenta montar com alguma outra coisa. Não, eu tenho problema pra editar os meus áudios, gente. Eu fico pensando, eu sou uma idiota, eu não consigo falar um raciocínio simples. Sabe, eu fico puta editando os meus próprios áudios, velho. É, tem mais uma vantagem de multifaixa, que é assim, quando tá tudo numa faixa só, se tiver um ruído em cima de um trecho importante de fala, o ruído fica. Tem trechos que são necessários pra que aquele raciocínio faça sentido. Só que se tiver um ruído, um latido, uma cadeira arrastando em cima, que não sair, você vai fazer o quê? Você vai deixar um ruído ou você vai ter que cortar partes inteiras. A multifaixa torna isso um pouquinho mais simples. Às vezes, só você mexer no áudio daquela pessoa, dá pra você fazer uma edição mais refinada. Exato, exato. Ah, sim. Você muta a faixa da pessoa que está fazendo barulho e deixa a outra falando, normal. Uma coisa que eu quero falar, olhem a postagem desse podcast e vai ter um link aí para uma postagem do Mundo Podcast falando sobre as qualidades de se gravar em multifaixa, cada um gravando seu próprio áudio. Eu gosto bastante dessa postagem e sempre quando alguém fala alguma coisa, eu mando essa pessoa ler isso. Bom, assim, ó, no mundo ideal, seria todo mundo editar em multifaixa, mas a multifaixa, ela tem uma grande desvantagem, que ela leva muito tempo pra editar, cara. Exatamente. Tempo que a maioria dos podcasters não tem. É, porque aqui a gente tem um outro ponto a se considerar, que aqui no Projeto X, em tese, todos editam. A gente sabe que na realidade é um pouco diferente, né, não sei o que, ou seja, edita 80%. A grande maioria dos sites de podcasts é uma pessoa que edita só, o editor central. Exatamente. Quando você tem um editor que tem que trabalhar semanalmente editando cada semana um novo podcast... Não dá. Sério, é quase humanamente impossível ele conseguir fazer isso com uma multifaixa. Sim. Com multifaixa e muitos participantes, tudo bem, às vezes o cara edita uma multifaixa de 2 é um pouco mais rápido. Pô, uma multifaixa de 2 você grava tipo... Não, então, ou por exemplo, um podcast curto, tem podcast aí que tem 45 minutos, tem meia hora, mas a gente, imagina um podcast nosso, 2 horas de podcast com 4, 5 participantes, uhum. O cara toda semana ele não trabalha, ele não estuda, ele não tem vida, entendeu? Uhum. Então a gente consegue fazer esse esquema porque é um revezamento entre os editores. Exatamente. E entre os editores do caixa de entrada também, né? Porque às vezes um cara tá editando um podcast enquanto o caixa de entrada tá sendo editado por outra pessoa. Peraí, mas o caixa de entrada não é edição sem sede? Como assim, cara? Olha aí. É, então. Estamos desconstruindo mitos aqui. Eu gostaria que não fosse sempre isso. Não, mas por isso que a grande maioria faz em 2 faixas, né? Por causa desse tempo livre. Você consegue fazer um pouquinho mais rápido com 2 faixas. Uma coisa que é legal de falar aqui, a gente tem, então, o processo de gravação, masterização. Esses processos, a gente sempre utiliza um programa, se vocês quiserem saber. E aqui a gente utiliza, em geral, para a gravação, o SoundForge. É uma ferramenta muito boa, tá? Que permite você fazer a gravação e também poder já dar aquela masterizada no áudio, deixar ele sem ruído. Você só precisa ter um bom conhecimento da ferramenta, né? Não, mas na verdade existem várias outras ferramentas que qualquer um pode usar também. Audacity, por exemplo, o Mac, se tiver também, você pode usar. A parte da gravação, em termos de software, é mais tranquila, porque o pessoal usa o SoundForge. Eu já prefiro usar o Audacity, porque ele é leve, ele é gratuito, tem a opção até de uma versão portable dele, caso tenha algum problema. Pra gravação, ele funciona perfeitamente bem. Só que ele tem a limitação que eu nunca vou conseguir masterizar nada com ele, porque não é a função dele. Na verdade, até dá. Aí você precisa usar um outro filtro, na verdade, né? É, mas você tem que usar filtros e, assim, o programa nativo, eu não sei se ele tem essa opção. Na verdade, é o que eu falei. Você precisa conhecer bem a ferramenta, entendeu? Sim. Existem N ferramentas que você pode fazer masterização e gravação. Só que, se você não conhecer bem a ferramenta, lascou. Se conhecendo bem a ferramenta, e não importa qual ferramenta, conhecendo bem ela, você vai se dar um jeito de poder melhorar aquele áudio, fazer a gravação do jeito que você quer. Isso é uma coisa que todo editor fala que a melhor ferramenta de edição é aquela que você domina mais. Exatamente. É sempre assim. Não existe a melhor nem a pior. No meu caso, chama-se Sage, como eu já disse na abertura. Que beleza. Você domina, né? Bem, né? Palhaço. Eu me sinto uma vadia aqui, cara. Eu sou ousado, cara. Nunca me deu problema. Ah, nunca travou, nunca atrasou. Olha, sabe, isso nem dá pra chamar de prostituição, porque geralmente prostituição é paga, né? É, né? Eu sou um idiota por não cobrar nada. Tal, Sage, eu te devolvo em amizade. Eu acho que você devia cobrar favores. What? Favores? Olha, cuidado dos favores. Qualquer natureza de favor que você quiser. Cuidado com os favores. Que isso? Para. Olha, eu disse apenas favores. Como você vai definir esses favores não é comigo. Ai, caramba. Eu retribuo com amizade. Tá bom, amizade desse tipo. Mas em termos de software, considerando que é uma equipe grande, é bom a gente também tentar padronizar certas coisas. Exato. Pra editar, a gente usa um software específico que todo mundo usa. Tentamos usar a mesma versão. Não é o que sempre acontece, o que dá umas certas dores de cabeça às vezes. Mas como às vezes a gente tem que passar a edição um pro outro, tem que mostrar pra outra pessoa pra ver mais ou menos como é que tá, se tem alguma coisa pra corrigir, todo mundo é bom usar o mesmo software. No caso, nós usamos o Sony Vegas. Isso. Não é a única opção. Eu nem sei se o Vegas é a mais ideal de todas pra isso, mas pra gente, porque a gente faz, funciona muito bem. É o que o Sage falou, a melhor ferramenta de edição é aquela que você melhor conhece. Sim. O conceito do Vegas, na verdade, ele tá aí pra edição de áudio e vídeo. Pouquíssimas pessoas lembram da palavra áudio. Uhum. Então, sempre quando você fala a palavra Vegas, Vegas Pro, Vegas, Sony Vegas, a pessoa fala, Vegas não é vídeo? Cara, é áudio e vídeo. Entretanto, tem outras pessoas que usam outros programas. Tá aí o Audition, o Premiere, o pessoal usa também outros programas. Mas não deixa de ser o Vegas uma boa opção. Tanto é que, por exemplo, o Léo Lopes, do Radiofobia, edita o Jovem Nerd... Pelo Vegas. Ou no Vegas, né? Outros podcasts que têm acesso a ferramentas profissionais não vão usar o Vegas. Se tem uma mesa de edição envolvida, aí dá pra usar um Pro Tools da vida, que seja. Mas como nós não chegamos a esse nível ainda, é uma ferramenta simples de usar. Ah, sim. O bom do Vegas, eu acho isso. Ele é simples, ele tem uma interface muito bacana. Ele é um programa razoavelmente leve. Se esse computador movido a lenha consegue aguentar o Vegas, qualquer um consegue. Você consegue rodar ele no micro-ondas. Ele é um programa legal pro que a gente quer fazer. Ele é visualmente muito simples de mexer, tem comandos fáceis. É do tamaninho do que a gente precisa. Pra nós funciona muito bem. Antes da gente continuar esse podcast, é bom deixar claro aos ouvintes, né, que assim, nós não somos especialistas em edição, tá? Não. Não somos profissionais em edição. Jamais. Isso aqui a gente faz por meio de um hobby. Então, tudo que a gente for falar aqui não é uma verdade absoluta, tá bom, galera? Exatamente. São coisas que a gente viu por experiência fazendo... E outra, tem 300 mil métodos tão eficientes quanto o nosso. E tem várias outras pessoas que são muito mais especialistas, que manjam muito mais do assunto. Então, não precisa levar tão ao pé da letra o que a gente fala também. Essas, entre aspas, dicas, esse, isso que a gente tá fazendo, é a forma que funciona para a gente. Isso. Por exemplo, a própria Adri falou que pra ela funciona melhor outro programa de edição diferente do que a gente usa. Então, assim, ó, pra você ir atrás dessas informações, tem umas recomendações. Por exemplo, a maior recomendação é você entrar no site chamado mundopodcast.com.br. O dono é o Thiago Miro lá e tem muita informação relevante. Não é um cast jabá. Não, mas ele merece, porque é um ótimo site. Eu tô falando, não é um cast jabá. Mas, o cara, o Mundo Podcast, vamos dizer assim, é uma escola para podcasters, cara. Exatamente. Lá tem tudo o que você precisa. É uma escolinha para podcaster. Juntamente, eu acho que com workshops do Léo Lopes, do Radiofobia, são os dois melhores lugares para você ir atrás de conhecimento sobre edição de podcast. Exatamente. Então, assim, querem se aprofundar mais? Vão lá, por favor. It's about that time now to burn a disco down. It's about that time now to burn a disco down. Qual que é a melhor solução para não ter problemas em uma gravação? Não gravar. Não gravar. Eu ia falar fazer backup. É o único jeito, cara. Não gravar com a Adri também é uma forma de não ter problema nenhum. Puta que pariu. Isso também. Por que que eu tô nessa gravação, gente? Eu vou dormir, tchau. Vou dormir, vou fechar, não vou salvar o áudio, vocês que se virem. Ah, eu tenho backup. Ha. Droga. Enfim, não, mas eu tava falando aqui. Sempre tem um backup, cara. Por exemplo, eu já vi muitas pessoas. Putz, eu perdi todo o meu cache que tava sendo gravado, não sei o quê, não sei o quê. A gente já passou por isso, tá? Antes que você fale, parece que nunca aconteceu com a gente, né? Quem foi o culpado daquela vez, cabeça? É, aquela fui eu. Mas foi melhor. Foi para então, mas aquilo... De qual delas? De qual delas? A única que a gente perdeu de verdade foi a do Shihafuru. Que a gente teve que gravar duas vezes. Mas a segunda foi melhor do que a primeira. A segunda foi melhor, até porque eu pude falar. Porque a primeira só tinha dois participantes. Olha a lavação de roupa suja aqui. Teve uma outra culpa do Vinícius também. Também que a gente regravou. Né? Ah, a gente regravou. Qual que foi esse stage? A do V de Vingança. V de Vingança, a gente gravou duas vezes, é verdade. Culpa do convidado. Por um problema do convidado. É verdade. Essa não foi minha. Ah, é. Mas convidado, quem chamou o convidado? Foi alguém que você convidou? Cara, o cabeça tem uma relação com o convidado, pô. Então. Sabemos de quem é a culpa. Nós somos um casal. Enfim. Sabemos de quem é a culpa. É, mas ter backup é sempre importante. Então, por exemplo, vocês estão gravando, deixa alguém gravando o áudio toda a chamada, fora você. Cara, Lady Murphy, se tem a probabilidade de dar merda, vai dar merda. Vai dar tá merda. Ligado? Não. Na verdade, eu posso só atualizar ela pros nossos dias atuais. Lá vem. Se tem a possibilidade de dar merda, vai dar merda com a Adri. Lá vem. Sabia. Sim. Ai, demais. Eu nem posso questionar isso porque eu sei que é verdade. E assim, falam de backup, assim, ah, legal, temos backup, não perdemos o áudio. Vocês acham que isso resolve os problemas? Não, isso cria 30 mil problemas diferentes. Você ter um áudio de backup não é uma vantagem. Principalmente pra pessoa que vai editar isso depois. Depende, Dri. Pro nosso caso, que a gente tá acostumado a fazer a edição com multifaixa, com todo mundo gravando seu áudio, e a gente faz essa gravação zoneada que a gente sempre faz, aí é problema. Se fosse outra pessoa, tipo, um cast que já tá acostumado a fazer a gravação dessa forma, aí não é um problema, entendeu? É como falaram, deixa pro editor se virar, editor que se vira. Infelizmente, a gente tem que abrir mão, às vezes, de algum tipo de estresse, que a nossa vida já é muito estressante, e deixa na mão do editor, que ele se preocupa com isso depois. Ele faz a mágica, ele vira a madrugada toda, ele se mata pra editar. O pessoal lá na um pedaço pensa também assim. Olha só, cara. Olha só. Cara, a escravização tá atravessando fronteiras, né? Só que é diferente, o Mug pediu por isso. Não, o pior de tudo, ele pede pros outros. Ah, você faz o bruto pra mim também? Por favor, tá? Olha, eu só fiz isso com dois podcasts de lá, porque eu tava meio corrido. Peraí, Mug, foram lançados quantos até hoje? Sim. De 5, 2 você pediu ajuda, entendi. Não, era só 40%. Pra... É, era só pra... só pra ter uma ideia. Só pra colocar sob perspectiva, né? É, exatamente. É, ele fala 2, parece que eles têm tipo 500 podcasts e apenas 2 deles. Até o lançamento das gravações deve ter, tipo, pelas minhas contas, 8 ou 10. Eu duvido. É, e provavelmente mais algum que você passou a edição pra frente. Tá vendo? Não tem como defender. Mas essa coisa de backup, o problema do áudio do backup é ou você tem que pescar o áudio de um determinado participante do meio de outros tantos. Sim. Ou você tem que, assim, pegar um áudio desincronizado as fuck e tentar encaixar ele de alguma forma. Aqui eu vou falar da pior edição ever. Concordamos? Se vocês não concordam, foda-se, porque foi mesmo. A pior edição que já passou pelo Projeto X Podcast. Cast de regionalismo. Ah, pra você. Pra sua opinião. Pro editor. A pior edição. A gravação, eu gostei de gravar isso. Eu gostei de ouvir ele. Eu gostei de gravar. Eu não editei, então eu não sei se foi boa ou não. Então, a gravação foi ok, pelo que me disseram. O produto final ficou legal. Só que, não um participante tava com áudio cagado, mas dois. Aí você tinha que pescar não um áudio do backup que tava com todo mundo falando em cima, mas dois. E o backup cheio de corte, de sincronizando toda hora. Vai estar nessa postagem que eu tive que tirar um print do que foi a tela de edição. Porque, gente, foi a edição mais pavorosa que eu já vi na minha vida. E, tipo, tinha que cair na minha mão. Não apenas eu dei o azar de pegar essa edição toda zoada, como eu ainda nem tive a alegria de participar dessa gravação, porque eu não pude participar. Você ia participar. Eu ia. Detalhe. Eu ia. Regionalismo era um dos castes que eu ia participar, só que deu um chabu na hora da gravação e não pude participar. Madoka também mandou um abraço, só pra falar. Não, mas Madoka eu não tive que editar. O regionalismo eu tive. Sempre que você, sei lá, você quer gravar, mas não pode. É, eu sei. Vida triste. Mas assim, o problema do backup é justamente isso. E a qualidade do áudio também fica um pouquinho inferior. Porque uma coisa é você gravar num programa de áudio direto que não passa por Skype. E outra é você gravar por dentro do Skype. É nítido a gente que grava em multifaixa. Quando você passa do multifaixa pra uma faixa todo mundo junto, você vê nitidamente no cache que algo mudou ali. Tipo, peraí, aconteceu alguma coisa aqui? Sim. Mas, tirando isso, a gente tem que falar também como que a gente faz toda a parte de decupagem. Decupagem, também conhecido como corte. Conhecido como corte, exatamente. Conhecido como inferno. Conhecido como... A edição, a gente aqui no Projeto X chama carinhosamente de bruto. Mas ninguém chama assim. Edição de corte. É. Edição de corte, decupagem. Eu chamo de muitas palavras feias quando eu tenho que fazer. A gente chama de bruto e é a parte que o cabeça mais odeia fazer um podcast. E é a parte que realmente dá mais trabalho em um podcast. É a parte que vai deixar o podcast audível com informações concretas e concisivas ali, entendeu? Pra gente colocar sob perspectiva realmente o que é uma edição de corte. Imagina que você tá com 5 amigos debatendo animadamente sobre um assunto que vocês gostam. Sei lá, vocês acabaram de ver um filme, vocês estão conversando, vocês estão trocando ideias, vocês estão trocando opinião. Puta, saiu um jogo de Pokémon novo, puta que pariu, que foda, não sei o quê. Isso. Aí começa a ter briguinha de geração, começa a criar teorias, caramba, quatro. Isso é um papo muito rico, mas assim, não é o que você gostaria de escutar caso fosse um podcast. O que a gente grava, muitas vezes, não é diferente dessas conversas aleatórias. A gente tenta seguir uma linha de raciocínio, mas é muita coisa de assuntos que não tem uma progressão lógica, pessoas falando uma em cima das outras. Não dá pra você simplesmente juntar uma conversa animada sobre um determinado tema, gravar e jogar e chamar de podcast. A decupagem é você... Imagina você ter que organizar todos os pensamentos da galera que tava conversando, colocar numa sequência lógica de forma que todo mundo seja ouvido e que as ideias se encaixem de uma forma inteligível. É isso que é fazer um bruto. E não é fácil. É, ele é toda a estrutura do que você escuta, né? Tudo que a gente grava aqui, na verdade, vai passar por um processo de seleção, a gente vai ver realmente o que vale a pena ficar. A Fer mesmo comentar, várias vezes quando eu tô editando, eu reparo que por conta de costume ou do decorrer da gravação, a gente acabou se repetindo, sendo um pouco redundante, coisa que não era necessária, então corta. Sim. Na verdade, nem só isso que acontece. Você acha que quando vocês escutam a gente, é tudo bonitinho, ninguém gagueja, todo mundo é orador. Todo mundo, acho que, vira orador no podcast do Projeto X, né? Porque todo mundo fala certinho, não existe respiração. Abraço pro Rods. Eu acho que vocês não acreditam muitas vezes. Vocês têm uma ideia pequena das gagueiras do Rods, porque às vezes a gente deixa passar em erros e tudo mais. Mas, gente, vocês escutarem esse menino falar é uma coisa de outro mundo. Eu sempre digo, se você consegue editar o áudio do Rods, você consegue editar de qualquer um, na boa. Existe um nível de dificuldades, sabe, gente? Existe um nível de dificuldade, assim, do Mug, sobe um pouco o Padri, e o último nível é o do Rods, cara, porque esse aí é muito complicado pra você arrancar as gagueiras e construir as frases. E se você consegue fazer isso rapidamente, isso é bom. Aí você se prova um bom editor quando você consegue consertar o áudio dele. É o que a gente tá falando. Quando vocês escutam o podcast, tá bonitinho, pô, tá show de bola. Vocês estão entendendo tudo o que a gente tá falando. Mas quando a gente gravou esse podcast inicialmente, foi tudo gaguejado. Foi tudo cheio de respiração, cheio de tique nervoso do Sage fazendo... Ah, ou o Mug fazendo... Ai, cara, que inferno! E enfim. Mas isso a gente tira muito, porque realmente é muito comum. Muito comum, porque a gente tá falando aqui e as coisas estão vindo na nossa cabeça e nem sempre as coisas saem da maneira como a gente acha bonito. Então cabe ao editor fazer a gente não parecer um idiota. Isso acontece muito comigo, cabeça. A gente trabalha pro Mug não parecer um idiota. Velho, dá trabalho, dá muito trabalho essa porra. Dá muito trabalho. É que assim, a gente quer justificar que ele esteja na equipe por algum motivo além dele pagar o servidor, que ele realmente consegue agregar num papo, mas às vezes é complicado, bastante. Beijo, Mug. Amo todos vocês moram no meu cocoro. Cara, a gente é malvado com o Mug. Ah, mas existe motivo. Eu diria que a gente é justo com o Mug, mas tudo bem, cada um chama de uma... A edição de corte é a parte mais legal do podcast, não sei o que vocês estão reclamando, cara. Eu gosto muito dessa parte. Eu gosto, eu na verdade... Eu adoro essa parte. Vou falar o seguinte. Eu gosto. Eu gosto de editar podcast depois de muito tempo que a gente gravou. Por quê? Cara, eu vou rindo, porque eu não lembrava do que a gente tinha falado. Eu acho muito divertido. Ah, não, eu não aguento. Eu já vou logo, cara, editando essa parte rapidamente e acaba logo o podcast. Olha, eu tive, talvez saibam ou não, pouco tempo atrás eu tive um caso de pedra no rim. Eu não sou o único! Eu acho que eu prefiro ir ao hospital com pedra no rim do que editar um cast. Você tá maluco. Caraca. Porque o cast, ele me toma dias e horas, e aquilo vai me consumindo de uma maneira que não há buscopã no mundo que tire essa sensação. Meu Deus do céu. Nossa, cabeça, eu prefiro editar o seu podcast do que ter uma cólica renal pro hospital, cara. Gente, agora eu vi de tudo. Eu nunca vi alguém expressar tanto ódio por alguma coisa quanto agora. Sério, vocês não têm ideia do como é insuportável pra mim fazer edição de bruto. Sério, não dá. Eu não tenho problema nenhum, por exemplo, com a próxima parte, que é a trilhagem. Nenhuma. Eu não tenho problema com caçar efeito. A sonorização. Ah, eu já gosto mais de corte. Então, isso é uma coisa que eu quero perguntar aqui. Porque aqui no Projeto X, a gente tem várias pessoas e cada um edita um pouco do jeito vocês personalizaram, customizaram as suas edições. Muita gente que eu vejo aqui que edita e faz a trilhagem ao mesmo tempo, colocando efeito ao mesmo tempo. Eu não consigo fazer isso. Eu prefiro fazer assim. Eu sou um mesclo disso. Quando eu edito, eu prefiro fazer primeiro toda a decupagem e depois sonorizar, porque além de eu conseguir encaixar melhor os áudios, porque já tá tudo cortado, eu tô fazendo uma revisão. Então eu mato dois em um, entendeu? Como eu vou ter que escutar o cast de novo pra revisar, pelo menos que eu me divirta colocando trilha, efeito, esse tipo de coisa. Eu faço o seguinte, eu edito tipo uns 10 minutos, 15 minutos e eu paro e começo a trilhar. Porque aí tipo, eu meio que quebro aquela situação de só ficar editando, entendeu? Só cortando. Aí eu trilho um pouquinho, coloco os efeitos, pá, mexo um pouquinho nos áudios, que aí já modifiquei a rotina que eu tava fazendo. E volto a decupar e cortar tudo que eu precisava cortar. Cortei mais um pouco, eu volto, trilho, escuto, pá, vou fazendo assim. Gente, eu prefiro fazer assim. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo. Eu preciso ter manipulação total do corte. Eu já tentei, exatamente. Eu já tentei, quando aquela faixa de áudio fica embaixo, me irrita que eu tenho que cortar, arrastar pra frente, voltar. Isso me irrita muito também. Então eu prefiro fazer toda a decupagem. Claro, às vezes é um pouco ruim porque você tá ouvindo, aí você fala, cara, eu quero colocar esse efeito, essa fala de filme, essa referência aqui. Aí você tem que fazer uma marcação, que às vezes essa marcação corre, você perde essa marcação. Então, confesso que até se a gente conseguisse trilhar e botar efeitos junto, às vezes é até mais funcional, mas eu não consigo também. Assim como seja, eu não consigo não. Eu não sei, eu prefiro fazer os dois ao mesmo tempo, porque assim, eu já escuto um trecho, eu penso, ah, essa música vai dar certo aqui, por exemplo. Principalmente castes que tenha uma playlist mais livre, que não são de um tema específico, não um jogo, não um anime, que a gente foca na trilha sonora dessas obras. Eu prefiro ir colocando a música à medida que eu vou fazendo bruto já, porque eu vou fazendo tudo mais ou menos junto. E assim, se precisar mudar o volume de um determinado trecho da música, eu já consigo equilibrar eles tudo ao mesmo tempo, entendeu? Pra mim, fica mais fácil. Além do mais, é mais divertido, que você vai montando a lista aos poucos, aí você vai tentando, sei lá, procurar músicas que tenham, que combinem entre si, que combinem com o que tá sendo dito, sabe? Pra mim, fazer tudo junto funciona melhor. Só que, claro, tem casos e casos. Pra uma gravação em que os áudios estejam muito bugados, de novo, dar o exemplo da regionalismo, eu não consegui pôr a trilha ao mesmo tempo mais nunca. Não teve como, porque tinha muito corte, tinha muito deslocamento de faixa. Ia ser humanamente impossível pôr a trilha junto. Não dá. E outra coisa, se eu tiver a trilha junto, eu acabo... eu sou um cara que talvez isso demore a minha edição. Eu tenho um preciosismo grande com as questões de áudiozinhos e pequenos detalhes. Eu não consigo deixar passar. Se eu reparo um detalhezinho, eu tenho que ficar mexendo naquela fala e corta pra tentar tirar qualquer coisinha, qualquer gaguejada. Eu quero que fique orgânico, apesar de às vezes ser impossível. Porque às vezes o cara teve que refalar, ele mudou o tom. E se eu tiver a trilha, eu me desconcentro. Às vezes eu tenho que fechar o olho, ouvir aquela fala, pra ver como que eu vou encaixar ela e ficar reescutando e cortando, reescutando, volta, corta, volta, diminui o corte, aumenta o corte, até que aquela fala fique do jeito que eu quero. Se eu tiver uma trilha junto, vai me desconcentrar, entendeu? Olha, nesse caso eu sou igual o Cabeça, só que assim, o Cabeça ele leva o quê? Umas 10 vezes pra achar o ponto ideal. Com certeza. E eu não sei, eu consigo achar em duas vezes, duas tentativas. Não sei por quê, ele demora tanto nessa parte. Provavelmente você aprendeu a ler as linhas de áudio melhor do que eu. É, aprender a ler as linhas é uma coisa muito legal, porque realmente, você vê aqui, toda gravação tem aquela sua onda, e depois que você tá editando já um bom tempo, você já sabe o que é um do Sage, você já sabe o que é um do Moog, e por aí vai. Isso é fácil de cortar. A coisa que me deixa mais feliz numa edição, assim, eu vi ela de uma vez assim, ó, eu tenho que cortar essa parte. Aí eu vou no visual e já corto e consigo acertar, assim, velho, caramba, consegui acertar de primeira esse corte. Você se sente bom, né? Eu sou foda, cara. Sou foda pra caralho. Caramba, viu? Só que aí é o problema, quando você pega um áudio sem masterizar, que as faixas estão muito pequenininhas e não dá pra você fazer isso. Às vezes o áudio em si tá bom. É por isso